Estão pensando na entrada? A entrada é simples, uma pergunta muito foda. Pense logo na pergunta foda. Vamos ficar normal. Cada um faz uma pergunta? Não, é uma pergunta. Alguém faz uma pergunta foda pra todo mundo. A pergunta: quem matou o Max? Caramba. Oi. Merda, cara, você não assiste isso. Não, o Jovem Nerd assiste isso. Por que a gente não? Não, eu acho que vai lá mesmo. Não, o Jovem Nerd também. Como é Avenida Brasil? Max morreu? Eu só vou dizer uma coisa. Ele morreu mesmo? Morreu. Foi a cena mais escrota da novela, porque o miolo dele tava pra fora. Sério? Justo. Esparramado. Outra coisa. Novela. Se vocês estivessem no Twitter de madrugada, vocês viriam ver a seguinte mensagem: Jovem Nerd, que porra, me passaram spoiler da novela. Se vocês estivessem no Twitter. Sério, Jovem Nerd? Sério, ele assiste. Ele puxa o saco do Azaghal, só que ele é o primeiro a assistir. E aí, quem é? Espera um pouco, que ainda tô meio que atordoado com a notícia. Tá. Tipo, o que aconteceu mesmo? Foi ontem? Porra! Foi quando isso? Cara, eu cheguei em cara, casa. Cara, foi sexta. Foi. Sério? Que dia hoje? Dia sábado. Foi ontem. Então foi ontem. Não, foi antes de ontem, desculpa. Foi antes de ontem. Foi tesontonte. Tesontonte. Você sabe que tá gravando, né? Essa é a pergunta foda. Quem matou o Max? Tá. Foi relevante essa daí. Eu aposto as minhas fichas que foi... Tu não apostou em ninguém. Que foi... A Carminha. Eu aposto nas minhas fichas que foi alguém que não tem nada a ver com a trama da parada. Eu acho que foi a ex-esposa dele. Porque mulher, quando descobre que é traída... Caraca, boa. Bom, é boa assim. Mas ela é muito fraca, ela tava chorando toda hora. Teresa! Quando ela... Eu acho também isso, cara. Mas fica perfeito pra pergunta foda. Então vamos continuar. Sabe por quê? Porque isso, quando for colocado lá pra todo mundo ouvir, o pessoal vai saber a resposta. Então. A gente tá. A gente posta logo essa semana. A gente está. Essa semana acaba a novela, não é? Pois é, posta logo. Não, mas a gente está pegando nossas apostas. A gente está apostando em alguém. Vai publicar quantos? Agora, se quer postar algo interessante, pergunta assim: quem vai ser o vilão da próxima novela? Stupid! Ah, vai te catar. Aí isso, daí, isso daí é óbvio. Quem vai ser? É aquela mulher lá que vai fazer tráfico de. A mulher alta. Prostituição separada. Ela já começa bem, já começa escrotizando, tocando terror. O que eu quero saber. Se a gente já pode começar o podcast, que a pergunta foda foi feita. Eu sou o Dark Holly. Eu sou a Dex. Eu sou o Hunter. Cara, eu sou o bicho pau. Agora está pra eternidade. Vamos lá! Muito bem, estamos começando agora mais uma edição totalmente legal e completamente pirada de Regionautas, o primeiro videolog para militar do mundo. Hoje. Vai fazer uma. Eu posso colocar uma multidão, que droga, no fundo. Não, eu gostei, foi maravilhoso. No 3. Era no 3, não no 1. Eita caramba. O tema de hoje é criatividade. Olha aí, tá vendo? Já tá até me ferrando. Dificuldades de criação. Então, você que escreve, você que faz programa, você que faz filme pornô, você que faz qualquer livros, novelas, você filmes. Você que é Stranger. Ou que você se mete maluco, fanfic cacete. Fanfic nos sites. E tem problemas de criar alguma coisa. Problema de pensamento. Não fala de mim não. Enfim, esse é o seu podcast. Vamos falta lá. De criatividade. Você... Não, tô falando, pô, a falta de criatividade, parecia que tu ia dar prosseguimento, tipo... Não, eu só tava te complementando. Oh, God. Tá bom, então. Tá, vamos especificar primeiro onde se encaixa a falta de criatividade. Em tudo, cinema, televisão, quadrinho. Não, eu tô dizendo especificar, não é pra geral. Primeiro, Primeiro, em que a gente vai colocar essa falta de criatividade primeiro? Aqui, ou, ó, podcast, a gente já tá na falta de criatividade de aqui. Puta merda. Tá bom, vamos começar do básico. Nós mesmos, onde é que a gente vê falta de criatividade? No podcast. Nas novelas. Não, não, não, além de podcast. Pô, novela, cara. Não, não, não, além do... Ah, tu perguntou, é a resposta. É, novela. Não, eu sei, mas a gente chega lá. Mas vamos falar primeiro do nosso universo. Tá, música. Música? Brasileira, principalmente. Não resisti, desculpa. Temos aqui um cara que fica batendo uma mesa enquanto estamos gravando, mas tudo bem. Música brasileira, principalmente, é a desgraça daqui. Tá, é. Não, depende da música, do estilo de música, na realidade. E tem uma diferença entre tu não gostar e falta de criatividade, tem que deixar claro. Tá, eu vou deixar claro uma coisa. A música do momento é a música daquele coreano. É Psy, Gangnam Style. Pra você entender a falta de criatividade daqui e do mundo. Mas a falta de criatividade da pessoa que tá copiando ele é pior do que... Com certeza. Não, não, não, não, não, não, não, não. Eu não tenho como defender ele, eu admito, eu acho ele uma merda. Mas, infelizmente, olha só, porque é o mercado. O cara chega, olha, Psy, quero regravar tua música, adaptar ela pro meu povo. Aí o coreano vai lá e fala, ok. Me paga quanto? Certo. Beleza. Não, cara, não, eu tô falando hoje de ele teve uma criatividade, ele fez a música dele, foi ele ruim, pegou, foi fez ruim. A dancinha e tal. Ruim. Pô, cara, a criatividade foi que o ele conseguiu. O bom dele é a dancinha. Só isso. E o ritmo. Ele conseguiu pegar um público bem grande. E vamos ver uma coisa, que o coreano, uma música que é coreana, de uma outra língua, adaptar ela tem um certo nível de dificuldade. Tá? Nada, ele só pegou o ritmo. Mas assim, porra nenhuma. Principalmente de uma coisa. Pra você ter uma ideia, você não precisa de muita coisa, você calcula que só dele ter lançado essa música você percebe na dancinha. E na roupinha. Na roupinha do cara, que cara, ele deve ter passado muita, muita vergonha pra ter lançado aquela música. Não, tá falando que sai? Claro. Ah, tá. O latino ali é a vergonha ambulante. É, né? Mas eu tô falando assim, esse cara aí, esse coreano, pra ele ter lançado essa música, bicho, ele deve ter lançado tanta coisa anteriormente, assim, que foi... Merda. Foi merda, foi derrota, foi desgraça. Ah, mas ele teve sucesso com isso. Ele acertou uma. E ele chegou ao topo da Billboard. Isso. Ele acertou uma, cara. E essa foi a cagada dele. Agora imagina quantas músicas anteriormente ele lançou pra chegar nessa. Ele poderia ter sido famoso antes, mas só aqui que não, né? No Brasil e tal. É. Então, mas agora ele tá pro mundo. É, mas, por exemplo, olha só. O Psy, ele tem a história dele. Tá, tudo bem, mas o cara chegar, ultrapassar barreiras culturais, linguísticas e vamos dizer assim, mundiais, é fogo. É fogo é aquela mãozinha da cintura com aquela reboladinha que ele faz. Ah, se vocês forem lembrar um tempo atrás, o Rebelde fazia sucesso no mundo todo. Fuck you! Fuck you! No mundo todo, América Latina e México. É, o mundo todo, América Latina e México mesmo. Não, no lado era Portugal. Era isso sim. Era isso sim. Não, que na minha pré-adolescência eu adorava Rebelde. Era vai estudar no Brasil, América Latina. Choco, me importa! Muito obrigado, meu pai, porque eu odiava ser muito estudante. Eu também, cara. Ah, como qualquer garota pré-adolescente, eu gostava. Se tem um motivo pra mim assistir anime, é pra não assistir Rebelde. Cara, anime é pra fugir do mundo. Então... Por isso que hoje em dia eu assisto Glee. Ah. Ela foi uma das pessoas que gostou de High School Musical. Tem um vídeo do... Ela é mulher, justificado. Como é que é o nome dele? Do Jim Carrey. Ah. Você pode procurar que quando ele fazia stand-up comedy. Ele fala sobre a falta de criatividade do mundo, né? Aí ele chama uma pessoa pra bater palma. Todo mundo tá no palma. Aí ele... Pá. Aí ele grita, olha, encarnando. Aí ele fala assim que as músicas que fazem sucesso são músicas estrangeiras, algo que não tem sentido nenhum pra nós, porque o nosso nível de criatividade sempre vai decair. Mas tu já viu a letra das músicas de hoje em dia, de forró e pagode por aí? Ou pior ainda, a música inteirinha é isso. O pior é aquelas músicas que o cara faz um gemido, mas não faz nenhuma palavra numa língua estrangeira. A onomatopeia. Não, tipo assim. Anana, é. What? Não, o Brasil tem isso, cara. É, tchê, tchererê, tchê, tchê. Puta que pariu. Meu amigo, o quê? É a letra da música toda. Cara, eu tava até querendo pegar a letra por causa que eu não tava conseguindo decorar. Are you gay? Como encantava. Assim? Ele tá querendo aprender essa música. Não, é mentira. Do Luan Santana, cara, tem umas músicas dele, bicho, que é só onomatopeia, Luan Santana, e esses caras, bicho, tá vergonha. Porra, eu detesto a música brasileira. É horrível, é ladeira abaixo. Música brasileira. A música brasileira, tu deve detestar o gosto brasileiro, cara, que eles gostam dessa merda e de vez em quando tá aumentando essas duplas. Duplas de sertanejo universitário. Alguma coisa universitária, essa merda aí que todo mundo gosta. Eu já falei que vai ter uma edição de Power Ranger disso. Power Ranger de edição sertanejo universitário. Se você tiver, não é dupla. E é dupla. Vai começar. Não, hoje em dia é só um. Então. Parou, acho que de 2011? 2000 e ano passado? 2000 e ano passado? Né? Cara, não, porque por exemplo, o latino tem uma desculpa, porque antigamente. Antigamente, anos 90. Era comum, até a Sandy fez isso. Não vem comparar versões da Celine Dion feitas pela Sandy, que tem uma voz linda, mas do latino. Não, eu sei. Só por que, favor. Não, eu não tô falando de comparar, tô falando do seguinte, do mercado. O mercado era o seguinte, a música fazia sucesso lá fora, o que o cantor tinha como opção era... Ah, eu vou pegar essa letra e vou adaptar. E como não tinha internet, ninguém sabia que era de outra pessoa... Isso. Aí, só que o latino esqueceu que o povo ficou mais esperto. Ele ficou consequentemente mais cobrador. Não tá esperto, cara, não tá. Não. Ele continua ouvindo essa merda. Aí eu não sei se hoje ainda rola, mas um tempo atrás, tipo, uma música pop, ou então até mesmo de sertanejo, fazia sucesso, aí virava a versão de forró. Tem diferença? Ainda rola? Rola. Tem diferença? Cara, assim, logo que o Maná, né, aquela... Que é... Ai, meu Deus, eu lembro dessa versão. As músicas do Maná, bicho, quando foram virando forró. Meu amigo, não tem aquela que em espanhol é mariposa traicioneira? O brasileiro ficou, como é? Borboleta traiçoeira. Nice! Meu Deus, cara! Na batida do forró, pelo amor de Deus, meu amigo! Borboleta traiçoeira! Era uma mulher, cara, que cantava pelo nariz. Ficava uma desgraça, mano. Uma coisa fanha assim de. A música da Beyoncé, né? Ai, é! Cagaram, é a falta de criatividade. Não, é sério. Entre a pessoa adaptar ou o povo hoje em dia saber ler inglês, eu acho melhor, que pelo menos estimula a cultura. É por isso que eu só assisto anime legendado, porque dublado não tem como. Justo. Respeito as pessoas que trabalham como. Guilherme Briggs! Eu respeito as pessoas que trabalham como dubladores, mas. Mas tem animes e animes dublados. Tem os antigos que são muito bons. Agora entendo o que você falou. São antigos porque a gente não tinha conhecimento do original. Não, vai assistir Dragon Ball. Porque se a gente ouvisse no original e for assistir, achar uma merda. Aí como a gente ouviu na versão brasileira. Mas por exemplo, Yu Yu Hakusho é ótimo. One Piece e Naruto dublado são uma merda. É perfeita. É. Verdade, nunca. Yu Yu Hakusho, a dublagem Naruto, é perfeita. One Piece dublado, é muito bom. Sem Bleach, nem nada. Assisti, mas. Eu tô falando assim, é do passado, cara. É dos anos 90 pra frente. É porque tem animes que nós acostumamos a assistir de uma certa forma. Tipo, a dublagem deles, cara. Se eu for assistir Dragon Ball do áudio japonês, que é uma voz fina dele. Cara, porra. Aí é complicado. Sacanagem, velho. Tá bom. É o Bob Esponja falando. Tá, mas o tema aqui é falta de criatividade. Vamos voltar. E a gente, a falta de criatividade que nos atinge mais diretamente? Falta de criatividade na escola. Não, cara, escola não. É, fica colando, né? Não é isso. Redação, dissertação, a gente sempre acaba. Tu acha que começa lá a falta de criatividade brasileira? Não, acho que não, cara. Acho que é preguiça mesmo da pessoa pensar. Como assim? Tipo... Acho que não é na escola não, né? Ainda não é na escola não, é um pouco depois. Não, depende do bloqueio mental da pessoa, por exemplo. Escrever uma desculpa lá, né? Que você tem que entregar pro professor quando você falta a aula e tal. Você não dá lá né, por escrito, dizendo qual foi o motivo e dá. Normalmente ele vai pegar o modelo pra... Exatamente. Como eu não tinha em mente a desculpa, eu sentei lá com vocês, né? Na mesa, coloquei o computador e eu consegui escrever só duas linhas. Stupid! E o nome? Tu lembra? Eu tava lá e eu escrevi duas linhas e eu não consegui passar daquilo. Deu, bateu o bloqueio mental, eu não conseguia, olhava, eu não vinha nada em mente. Quando eu cheguei em casa, tranquei a porta, né, fiquei em silêncio ali, quando eu... veio a ideia, cara, mas foi uma folha inteira. E desculpa ainda, tipo, professor, por obséquio. Meu cachorro comeu. Cara, foi tão bonito que eu acho que o professor chorou. A gente chegou, quando chegou na sala de aula, ele te abraçou. É, deu um abraço, poxa, ele... Começou a chorar. Sinto muito, eu te perdoo. Começou a contar sobre a vida dele. Bicho o pau? É. Pode tá. chupar. Pode catar. Não fale seu nome. Eu sou um pai de família. Você é bicho pau. Pois é, bicho pau. Você é bicho pau. Você não usa mais essa alcunha. Mas eu vou usar como Hunter mesmo. É. Hunter. Está até na sua ficha lá, guerreiro andrógeno. Que gosta de Aoi, né? Tirou até agora. Acho justo. Tá, porque eu vejo sim, porque falta de estímulo. Olha só, a literatura brasileira se resume em duas literaturas. Gê Catatu. É, basicamente isso. Aquele cara do interior, tipo meu pé de laranja lima, e Jorge Amado, que é putaria desenfreada total. É. Agora tu vê outra literatura. E Nelson Rodrigues. É, tu... Ah, Nelson Rodrigues. Não, isso é putaria desenfreada total, só que só sociedade. É assim. De quem? De peitinho da Espetinho. Isso são juros. Mas que nome fantástico. Não, cara, isso aí. Só teve comentário no outro dia. No outro dia, e as pessoas estavam assistindo Fantástico num domingo e ficaram constrangidos quando os peitinhos da Alicia apareceram. Eu não. Agora eu fiquei assustado, as pessoas assistissem Fantástico, mas na segunda-feira. A minha esposa até tentou mudar de canal, só que cara. Ah, tá. Tudo bem. Tudo que é marcado, né? É. Estava assistindo Fantástico no domingo, não. Nossa, cara. Ia ser assustador. Seria horrível, cara. Ele podia estar assistindo no vivo. A cara dele. Podia estar na internet assistindo Fantástico. Porque cara, olha só, olha o que a gente tem lá fora. Olha a literatura. A criança no jardim de infância na Europa tem Hobbit. A criança... Não. No jardim de infância, não. Aí tu já tá apelando. Não. Eu concordo. Hobbit é contra tem Hobbit. Infantil, eu parece. Concordo porque tem quem Hobbit. Assistiu a creche do papai vê que aquele Kurumi fala em Klingon, né? É. Mas porque aquele era um garoto, um moleque sem pai, uma mãe que vive trabalhando, larga ele em casa. Ele só vive fantasiado. É um conto infantil. Então. Não, eles têm Guilherme Tell, Hobbit, tem um bocado de classe, Shakespeare. E a gente tem aqui o quê? Meu pé de laranja lima? Eu, quando era pirralha, eu li o Pequeno Príncipe. Minha terra tem palmeiras onde fica sabiá. Onde fica? As aves que aqui gorjeiam como lá. Gorjear pra mim antigamente era vomitar. Ah, é? Era, pra mim antigamente eu achava que era. Não é cantar, não? É, por aí cantar. É. Só que pra mim, gorjear tinha alguma coisa a ver com gorjitar. Né? Aí pra mim vinha na mente um passarinho. Tá, mas continuando. Aqui no. Aqui. Hunter. Mas como é que faz isso? Não. Depois. Que droga. Eu vou ter que. Cara, você vai me dar o trabalho de bicho só fudido. Tá aí. Aqui, ó. Prende com o teu mestre. Tá aí. Já, vamos continuar. A gente tava só falando balãozinho, vai. Ele não é mais o pequeno garfanhoto, agora ele é o bicho pau. É o bicho pau, ele evoluiu. Ele evoluiu. Tá bom, agora... Ai, tu nunca assistiu filmes antigos de Kung Fu. Tipo, Fu Manchu. Tá. Gravando pouco, tá? Estamos gravando, olha só. Volta. Tá gravando? Volta no assunto. Aqui é a fada madrinha. Estou longe do meu chalé ou com o cliente. Até isso aí. Até isso aí. A gente tem fada madrinha. A maior parte dos contos infantis vem lá da Europa. E a gente aqui, o que a gente tem? O Saci? Monteiro Lobato? Cara, é bom. Não é que é ruim, é bom. Só que ninguém sabe, pegou isso aí e soube usar pra fazer alguma coisa boa, por exemplo. Verdade. É, cultura japonesa, como é que é o nome daquele bicho? Kappa. Kappa. É uma merda. Kappa é uma merda. É pior do que os contos daqui do Amazonas. É, mas o cara... Mas ele aparece em todo o anime praticamente. Esse cara sabe montar algo bom em cima de uma tartaruga gigante verde. Tá. Ainda é um deus pra ele. E a raposa tem mais de 10 mil histórias de raposa. E uma mais foda que a outra. Pois é, cara, eu tô falando assim, é algo muito minúsculo. Se alguém pegasse, soubesse aplicar, meu amigo. Aqui não é aplicado a história, no caso, os personagens da história. Tipo, lá eles pegam qualquer animalzinho vai ficar uma coisa perfeita. Agora... Vixe Maria. Estamos agora... Te catar. Estamos agora com uma nova entidade aqui presente. Vê, o cara chega pela metade. É um gordo mesmo. Ele descendeu o teu cheiro e tal. Tá cheiroso, cara? Ele é cheiroso. Não, cara. Não. É cheiro de grafite nova, cara. É sério, né? Realmente, Igor. Ele acabou de vir o sal. É o carvão mineral com aquele plástico. Mergulhado no. É suor. Mergulhado no. Como é o nome daquele negócio? Cheiro de carvão. É isso que dá pra fazer podcast com química, com químicos. Porque eu lembro daquele tempo que ele era antes. Darkhold. Porque o Darkhold agora anda só com uma camisa. Porque se a gente tivesse. Não, a gente tem gravado ainda. Alguém que tem algumas fotos? Tá aqui, roda de palavras. E aí, Mr. Bia, como é que tá? Como foi a viagem nesse sol escaldante? Enfim, falta de criatividade na literatura. Vocês têm visto mais algum exemplo ultimamente? Tem. Macunaíma. Tem. Macunaíma é falta de criatividade? Cara, Filme. Final de filme. Então, o Nerdcast fez o especial lá sobre... Especial não, né? Um sobre final de filmes horríveis. É a falta de criatividade, cara. Não, mas uma péssima direção não pode ser considerada falta de criatividade. Ah, não. Aquilo é falta de criatividade total. Aquele final, bicho. O cara foi pra cada lado, pra cada direção, é sério. Não, falta de criatividade, cara, é o que mais tem em filme. Não, mas tem uma diferença entre clichê também, falta de criatividade. Prometheus. Como é? Eu não assisti Prometheus. Na verdade, não foi uma merda, mas... Final. Eu acho que tem uma continuação. Tem que ter uma continuação. Na verdade, foi 2 horas de filme, tem que ter uma continuação. Na verdade, eles lançaram uma nota que o filme do Prometheus ele se ligou ao universo do Minion. Aliens, beleza. Não dos aliens, mas também se ligou no universo do. Predador. Não, daquele que tinha replicantes. Ah, o Blade Runner. É, no Blade Runner. Falaram que o cara do Blade Runner parece que é discípulo. Mas a gente não tem nada a ver, não. Não, eles lançaram uma nota. Ah, mas tem robô no meio, tem o carinha lá. Eles lançaram uma nota que os dois universos se fundiram, do Ridley Scott. Tem um robôzinho lá, Robocop. Mas eu não acho que pode criatividade. Robocop? Como assim? Falou robô, veio Robocop. Se tiver uma continuação, a gente fica feliz da vida, cara, aquele filme. Não, mas dificuldade de criação, porque eu vejo assim, essa mania de remake, vocês acham que é falta de criatividade, de lançar não, uma coisa nova? Não, eu acho que é só um melhoramento da parada e exato. Tal. Exato. Por exemplo, olha só, não é o que eu queria, e não era o que eu esperava, mas acabou, agora tá me convencendo de um certo ponto de vista, não é por conta, o Homem-Aranha. Verdade. Capitão América não, também. Não, Homem-Aranha não, o espetacular Homem-Aranha. Hã? Porque, peraí, calma, eu vou explicar por quê. Here we go. O espetacular Homem-Aranha tá morando na casa do Tony Stark. Hã? O espetacular Homem-Aranha tá morando na casa do Tony Stark. Agora para de spoiler. Assim? Agora para de spoiler. Não, spoiler não. Sinto muito quem não assistiu, o filme foi lançado faz tempo. Como assim? Ele tá morando? Tem piratel aí, meu filho. Vai atrás de um. Não. Tá. Pague meia no cinema. Só explique. Porque quando eles vão lá no laboratório da Oscorp, cara, é literalmente a garagem do Tony Stark. É tudo novo, como é? É só porque aparece. No holograma, até na hora que o Tony Stark, todo mundo entra na casa dele, não tem que apertar um botãozinho na parede. É a mesma coisa pra entrar na Oscorp, cara. Tu tem lá a paradinha do Tony Stark na parede, que clica lá e ele, né? Como é o nome? O Jarvis fala com você e você entra. Congratulations. Se vocês não estão vendo, mas vocês são fecal. O Hunter está em posição fetal com os dedos na orelha para não ouvir spoilers. E quer ver o spoiler maior que eu vou dar? O Homem-Aranha vai entrar no... É o Wolverine também. Quem O que eu gostei também foi o lance do lançador de teias e ser a Gwen Stacy e não a Mary Jane. Bom, foi bom. É, foi bom. Não, mas isso aí se baseia na série. No original. Não é espetacular, na verdade. Então, é do começo, clássico do Homem-Aranha. Porque primeiro foi a Gwen Stacy, a namoradinha dele, muito depois da morte dela que surgiu a Mary Jane. É. Que por sinal ficou tão conhecida que foi até abordada na série clássica. Foi a única, na verdade, né? Que... Mas essa menina não aparece no trailer do Homem-Aranha? Ela não aparece como. Não, ela aparece. Que ele salva ela. Do... Tá caindo daquele prédio que tá sendo destruído. E até o... como é o... Que ela é... O Venom. Não, quero o nome dele. O Ed. Ed Brock. O Ed Brock é namorado dele. Ed Brock é namorado dela. Pois é, só que o cara no... O Sam Raimi não aproveitou ela. Mas... É uma sacanagem, aquele Ed Brock é mais magrelo que o próprio... É mesmo, Ed Brock era pra ser... Era pra ser um cara... O Fedor, aquele cara macetão que lutou com o Vanderlei Silva, pelo menos. Tinha que ser. Era pra ser o Luffy rindo, pô. Caralho. Ficou triste agora. Pô, depois dessa patada. Não, desculpa. O Hunter ficou triste, né? De catar. Agora tem uma tristeza no bichinho. Agora escorreu uma lágrima, fala a verdade. Estou chorando. Vai sobrar pra mim, corta. Mas o remédio que foi ruim, eu achei que ia na Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo? Por quê? Da história. Remake ruim, Piranha 3D. Ah, isso daí, esse daí foi. Tirar os peitos, ainda assiste isso, é. Só assiste Piranha e veja. Não assiste Piranha 3D, não precisa, cara. Agora, remake que foi bom foi do Sexta-feira 13, do Jason. Como é que é o nome? John Carter, não sei se teve filme, mas quero. Não teve, mas foi bom, foi bom. Quero que tenha. Olha o Kamen Rider do Hunter. Olha só, sabe que tem uma coisa que principalmente acontece? Eu quero que tenha. Que a pessoa, como é que é o nome do tema? Desculpa, eu quero fazer assim. Falta de criatividade. Principalmente falta de criatividade é que quando o cara tem uma ideia brilhante e ele não consegue terminar a ideia brilhante dele, que é o meu caso. Vai te catar. Que é o meu caso. Era o caso do Tolkien. Caso? Era o caso do Tolkien, que ele passava anos e anos pra terminar um dos livros dele. Era o Contos Esquecidos, que... Que não terminou. Eu não consigo terminar, eu tenho... Cara, vocês sabiam, né, que tem um livro novo do Tolkien, né? Que é o não sei o que de Arthur. Estão nessas linhas aí. Regresso de Arthur, porém assim. É por aí, mas... Duas vidas pra terminar uma obra que não foi terminada. Acho justo. Cara, onde a gente falou? Assim? Meio de chave de desenho. Não, é quando acontece assim. Tiraram a Chiquinha, velho. Mas é uma questão de direitos autorais. É porque eles foi ela que veio com. Obrigado. Era uma personagem dela. Aham. Uh-huh. Isso daí não é. Foi ela que veio com o negócio de frescura. É, foi ela que entrou com. Frescura. Na justiça lá. Frescura não, cara. Ela criou o personagem e eles não estavam querendo dar. A porcentagem mas dela, a discussão né? é que todo ator ele criou o personagem praticamente. Pois é, porque o Bolanhos ele só deu o nome Chiquinha, então roupa, choro, cabelo, tudo foi criação dela. Só virou então ela registrou como você sendo dela. Você é uma criança, foi até chata, você vai fazer isso, tá aqui o seu papel. Aí ela chegou, não, Chiquinha tem esse trejeito, tem essa risada. Acho justo, mas enfim, o que é que você tava falando? A gente vê que uma conversa mais longe com a gente. É. O que eu tava falando é o seguinte, quando o cara tem uma ideia brilhante, só que ele não consegue terminar. Por exemplo, eu tenho livros, cara, eu já tenho 3 livros, eu tenho dois como é que é? Graphic Novel, que fala? HQ, quadrinho, vamos colocar nessa linha aí. Que cara, é ótimo o começo, é maravilhoso, mas cara, eu não consigo terminar. Nunca sai um final bacana. E eu sempre vou refazendo o final, sempre. Eu tenho. Meu primeiro mangá. Sudecais? O mangá que não era Sudecais, era o Hidai. Hidai, cara, nunca consegui terminar o final dele. Era horrível, cara. É. Pega todas essas histórias, mistura. Taca de uma vez. Pega o final do One Piece. Olha aí, eu tô lascado quando eu for fazer meu TCC, eu não vou saber. Eu também, cara. Na verdade, vocês estão marcando, porque pelo que eu ouvi falar, se tu publicar um livro, tu escapa do TCC. Não, se tu publicar um artigo. É um artigo. Então, vamos ver. E é difícil publicar um artigo, cara. Isso, porque tem que ser aprovado. Sei. Não é uma revista qualquer, não. E antes de chegar na banca de julgadora, tu já passa por uma triagem. Ixi. Então, por aí tu já tira. Vou você sente o calibre da... O divino já chega pra gente. É só tu pegar um orientador bom que coloca o teu nome e já era, se publica um artigo. Mas ali aqui é complicado. Tem muito do nome do cara, né? Do professor que vai te ajudar. É. Um PhD. É o balão. É o balão. Foi aqui, ó. A piada é interna, ninguém vai entender. É porque o Hunter está brincando com o balão e aí ele fez. Faz o som novamente aí. Sofremos um breve momento de tensão aqui na gravação. Mas será mesmo que foi o balão na primeira vez? Não sei, cara. Aí vocês vão ter que confirmar daqui a pouco. O Tisgrila. O Asi. Enfim. Bem, o Odô. X-Men, o filme. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, eles só tentaram fazer um filme do X-Men, né? Na época em que foi lançado. O melhor foi o 3, pronto. Tá louco? Sim. Meu merda. Sim. Cara, o 3 foi bom. O 3 foi bom. Peraí. Tu tá falando que naquela que a Jean ressuscita, que ela tem uma TPM brutal. Cara, essa história foi baseada em um HQ do X-Men, uma história real, que eu não tô lembrando agora. Baseada em uma história real. Baseada em fatos reais. Em um mundo paralelo, sabia que ela ia marcar um... Isso não foi uma marcada. Se tá lá. Sim, se foi baseado em algo real, que tá nos quadrinhos. Não. Se foi uma história criada apenas para o filme... Os quadrinhos foram criados. Peraí, deixa eu justificar a resposta dela. Baseado em fatos reais em um universo paralelo. Boa saída. Não, eu não tenho nada contra ser baseada nisso. Tanto é que tantto filmes que foram lançados aí já foram escritos. Ah. Né? Mas, cara, eu achei horrível. Eu confesso que eu achei... Não tem. E lógica, cara. É uma droga, porque primeiro... E a Jenny ressuscita realmente. Ela mata o Scott. Cinco X-Men contra aquela moçada, cara. Mas vai ter uma parte do X-Men... Ai, vocês nunca leram os quadrinhos. Sempre no final a Jenny ressuscita. Cara, ela morre e a Fênix vai pro corpo de alguém. O irmão do Scott, cara. A Jean morre e a Fênix... Eu acho legal no mundo Marvel isso, porque cada história não é grudada na outra. Todo mundo morre, é na outra história já tá sendo... O Homem de Ferro morreu 3 vezes, sendo que numa morreu afogado porque acabou a energia da armadura no fundo do oceano. Pois é, cara. É. Não, foi em outro canto, por causa que eu já vi que ele... O Homem de Ferro já morreu milhares de vezes mesmo. 3, pra ser mais... Ele foi na porrada. 3 é foda, hein? Ele foi na porrada com o Capitão América. Ele tá morrendo mais do que a Jane? Que morre muito. Ah, o coração dele é... Mas, agora se pegasse e desse só um adendo aqui nesse assunto. Quem já morreu mais nesse negócio? Acho que o Yant, é o Yant. Não, aquele lá do... South Park. Ah, okay. Não, só que isso daí é uma audição dele. E já é uma criatividade fodida, que ele é exclusivo, ele morre em todo episódio. Não, mas é uma maldição dele. Cara. É sério, porque esse conceito de matar o personagem já virou falta de criatividade. É falta de criatividade. Fizeram com o Super-Homem, foi foda. Original, bicho, e é tão sem, como é, sem criatividade que quando lançam alguma coisa que é no mínimo diferente, só um girinho ali, né? É. Todo mundo, caralho, bicho, revolução, nova história, ninguém nunca viu nada disso. Por exemplo, o que eles fizeram com os 952 nos quadrinhos, eu gostei, porque eles deram um reboot de todo o universo. E agora vai ficar legal. E agora o Super-Homem vai pegar a Mulher Maravilha, então quer dizer que ele pode ter um filho. E Batman Corno. Agora Batman Corno? É. Agora os chifrinhos vão fazer. E Lanterna Verde Gay ficou alguma coisa. Ai, cara. Ah, não, não, mas peraí. Mas o Batman já tem filho. Não, peraí. Lanterna Verde não é o Lanterna Verde. É o primeiro Lanterna Verde antes do. O Hal Jordan? Não, é o Lanterna Verde, é o Alan Scott. O primeiro que apareceu na história. É o primeiro. É antes da Liga da Justiça. É aquele que usa magia, não é aquele que usa um anel. Ele usa uma roupa colorida. Ele pegou energia de um meteoro lá, que ele fez uma magia e tal. não, foi de meteoro, alguma coisa parecida. E a fraqueza dele era madeira. É. Nossa. Madeira. E ele usa uma capa e tal. Madeira. O que? A fraqueza dele. Desse Lanterna Verde era uma madeira. Madeira, com ele era... Não ficava com aquele aqui, né, cara? Nice. Amém, gente. Imagina pra ser ao contrário. Ele se derrete todo, né? Ele vê um pau. Ele vê um pau assim de longe, ele se derrete todo. Ui! Ele lembrou alguém. Ai. Vamos falar, lembrou alguém? Faça Hunter, faça o discurso para o pessoal que você não tem aparecido desde o primeiro podcast. Qual era a sua desculpa? O que, que você tem a dizer para o público? Rapaz, muito sexo na minha vida. Sabia que a gente pode estar escutando isso? Não. Não tô escutando isso, não. É por isso que quando ele falar sexo, vai ser editado aquele... Vai editar, né? Beleza. Muito estudo na minha vida. Faculdade, né? Faculdade mata, provas, cara. Provas. Muitas provas. E eu estava em Silves também, na tempo de greve da Universidade das Universidades Federais e tal. É. E por isso eu não pude vir aqui. Então, já tá explicado as minhas faltas. Sei. Ouviram, senhores? Ele não sabe usar o Skype. Vamos não sabe usar o Skype? Ou a gente não usa aqui, devido à internet dessa merda. Quando começa a entregar a qualidade, né? Cala a boca. Quem precisa saber? Vamos ver, tem que colocar mesmo pra algum financiador dessa tá bosta ali. Agora vamos. Mas pro mundo exterior, a gente tá todo mundo em canto de fé. É, no Skype. Ah, eu estou. Mr. B, como é que está aí na sua cidade? Está chovendo muito. Chove muito. Chove. Aqui tá quente pra comer. Começou a ventar agora. Espera aí que eu tô passando no túnel. Que podcast. A cara do bicho pau. Que mão bem. Segura o bicho pau. Tá. Eu retornei pro X-Men porque tá surgindo. Tá surgindo boatos que X-Men Street Clash 2 vai tentar unir aquela trilogia que todo mundo. Street Clash, o que é isso? Primeira Street Clash. Street Clash. Street Clash. O cara quer falar primeiro. Ele quer falar em inglês, mas ele tá falando errado. Fala primeiro em português, então. First Class. Pronto. Essa porra aí que ela falou vai tentar unir com aquela trilogia que todo mundo odeia dos X-Men. É bacana que o nome dele é Dark Horse, né? Aí o filho da mãe ainda usa o nome em inglês e não consegue nem dizer como é que é a palavra. Shut up! First Class. Tá. Deixa eu passar essa. Ah. Já que você não tá aqui, o Dark Horse é o zoado da feira. Tá. FC, sentimos sua falta. Como é que é? FC. Droga. Enfim, parece que eles vão tentar juntar com esse aqui, com o último X-Men. É, com isso aí, com aquela trilogia antiga. E aí, o que, é que vocês acham que pode acontecer? Merda. Eles estão querendo inventar uma história de mundo paralelo do futuro que veio com a galera do Primeira Classe. Não. Se eles continuassem com a trilogia assim, juntar com a primeira classe? Não, o objetivo deles... Cara, o que eu tô ligando agora só é pra ação, cara. A ação é muito boa, cara. A história é um... Ah, já que teve a origem do Wolverine, vamos fazer uma origem na Tempestade, que é muito não, foda. É verdade. É porque eles... Na Tempestade? Eles lá na África? É. A do Scott também. Não, o Scott não é legal. Não, o Scott não é legal. Huga. Mas vamos fazer... Não, cara, a história da Tempestade é foda pra caralho. Mas vamos fazer do Scott. Ela se perdeu lá no ataque. Calma aí. Mas ela é americana. Mas ela é negra. E todo o processo. Ela nem é um outro. Aí, deixa eu explicar. Ela participa dos X-Men. Aí, X-Men não tem plural, sabe? Aí depois ela vai pra África. Ela vai pra África ainda criança. Você está desatualizado. Ela vai pra África, ela casa com um super-herói lá, que é um negão. É o Pantera Negra. É uma história nova, porque eu só sei essa antiga. Tem todo. E antiga? Essa daqui também é antiga. Você está desatualizada. Você está desatualizada. Pantera Negra não vai. Não, cara, eu tô falando da primeira história da Tempestade. Essa história desatualizada, então não conta. Aí ela casa com ele e tal, maior coisa, depois separa e tem toda uma história. Eu posso conseguir, eu posso dar isso daí de novo. O Spike sai de onde fica a criatividade? Não, ele só foi criado pro Evolution, ele não existe no Tá bom, a pergunta é. Vocês acham que vão ter criatividade pra lidar com essa confusão que é X-Men? É uma confusão fudida. X-Men é. Pergunte de mim porque eu gosto bastante. Muito enrolado, cara, sério. E metade deles são figurantes. Agora, descarta X-Men Evolution por causa que ali foi só aquela história mesmo e já era. Eles tentaram. Eu achei bacana. Eu achei bem criativo. Foi uma boa versão. É. Só light. A Jean Grey tinha um pouco. E eu, não, e como assim? A vampira já chega com aquelas mechas? Não deram nenhuma explicação. Eu não sei. Porque ela já chegou vampira, né? E ela chegou vampira. Não, porque o Evolution foi feito com o público mais... Eu queria que... Eu ainda quero ver a vampira sugando todos os poderes da garota Marvel. Pra ficar com aquela... Ai, cara. Eu queria que a gente tivesse abordado pedofilia com aquele lance do Wolverine se apaixonar pela Jean Grey. Caralho, bicho! É o meu sotaque! Sotaque porra nenhuma, tu não sabe falar direito. Jean Grey. A Jean Grey. Até o Caipira Chemos fala melhor do que tudo. Ai. Ei, pessoal. Sério. Uma coisa que é fundamental falar. Se eu pudesse pegar os X-Men, cara, eu começava a matar, tirar primeiro a porra daquele tal de anjo. Não! Ele é um dos cinco primeiros! Como assim? Cara, boa! Morreu! Fim da história! Não sei, eu vou poder falar! Ele na história de 2008 pra cá, tá lançando o X-Men alguma coisa aí. Sei que o filho do... o irmão do Scott, um dos filhos do irmão do Scott... É outro irmão. O pagodeiro. Ele vai chegar, ele é mais poderoso que todo mundo. Ele vai matar quase todos os X-Men, cara. Quase todos. Inclusive, ele tem uma parceria, alguma coisa lá com o Professor Xavier. E o Professor Xavier, ele pensa que ele tinha morrido. Ele não morreu, Professor Xavier. Tá lá no Super. É a maior coisa, cara. Ele é o filho da puta. A Jane teletransportou ele. Sim. Você tá parado da frente? De novo. Então mais uma vez os quadrinhos dando aquele ciclo. Ah, vamos matar todo mundo, fazer que nem fizeram um massacre. Outra vez a fase de criatividade atuando novamente. Não, cara, mudou. Eu achei uma criatividade. Eu acho. De 5 em 5 anos existe um zumbi. Eu acho muito legal. Falta de criatividade, tu achou isso? Não, eles fugiram do padrão. Não, mas eles fugiram do padrão do zumbi. Os caras, a regra básica, cortou a cabeça e o zumbi morreu. O Magneto tira metade da cabeça do Capitão América. Ele levanta. Olha os meus miolos caindo aqui, velho. O Gavião Arqueiro perde um pouco. Aí a cabeça dele fica dentro de um pote flutuando assim. Eles têm consciência, falam com eles. Não, mas é que tá, a gente tá debatendo falta de criatividade. Como é que é o nome daquele quadrinho agora? Que era o vilão do Wolverine. Dente de Sabre? Ah, o Deadpool. Cara. Cortou a cabeça do cara, mano. Tinha que ter acabado ali. Ele continuou o raio. Agora o cara agarra sua própria cabeça. E já falaram aquela boca. Cara, você viu a cena extra no final? Não, assisti. Caraca, não tinha necessidade. Tu viu a cena extra no final? Na verdade. Uma cena extra no final, muito tempo depois. Tem uma cena extra lá que ele aparece ele pegando a cabeça dele lá e tal. Pegando não, se mexendo, sei lá, alguma coisa parecida. É, você não assistiu essa parte não? Não. Cara, mas vocês também não assistiram? Não. Cara, eu tenho o filme, vou emprestar pra vocês de novo. Todo filme da Marvel tem uma historinha no final. Aí lá no meio dos destroços, ele pegando a própria cabeça dele. Aparece ele assim, a sua cabecinha, né, pro lado assim, ele abre os olhinhos dele lá assim. Ele vai ajeitando aí o brilho dos olhinhos do Scott, que tá nele, né, do Scott Summers. Ah. Vai ajeitando. Aí ele dá um sorriso, né, com a boca costurada, ele fala assim. Ele fala um negocinho assim, tipo velhinho de 70 anos. E ele agarra a cabeça dele e vai embora, cara. É. Não Deadpool. Precisava, bicho, acabou ali a história. Na verdade, isso explica muito, porque o Deadpool nos quadrinhos, ele é uma porra louca. E ele é perfeito em tudo, cara. E ele distorce a realidade tipo o Pernalonga, porque quando ele tá lá no quadrinho. É sério, quando ele tá lá no quadrinho, ele olha assim. Aham, eu vejo você, olhando pra ti, que tá lendo a revista. Ele era vilão inicialmente, ele fala, né? Ele fala com a pessoa, quando ele quebra a quarta barreira, de fácil. Ele é muito fuleiro, cara, o palavreado dele é escroto. Ele era vilão inicialmente, aí depois ele vai... Porque ele vai na porrada do Dante. Aí depois ele... os criadores dele, eles tentam transformar ele como um mocinho e tal da parada. É. Tanto é que tem... Ele é muito escroto. Ele, na nova edição dele, ele fazendo Gangnam Style. Cara, não. E ele é o Lanterna Verde. Hã? É o mesmo ator. Ah, o... Ah, o mesmo ator. Nossa. Cara. Caralho, não é o que vai agora? O quê? Cara, eu porrei de... Tá louca. Você quer ser um spoiler gigante aqui. Sei. Caralho, que porra é essa? Marvel que descer. Tá bom, falta de criatividade. Onde mais? Ah, já falamos da música, já falamos dos quadrinhos, não, séries. Esquece esse tema, eu gostei desse assunto. Séries. Cara, não. Para continuar falando de quadrinhos. Não, a gente pode falar depois, mas vamos terminar. Falar durante o dia inteiro sobre falta de criatividade dentro de quadrinhos. É. Imensa. Videogame, onde é que vocês viram falta de criatividade? Cara, fight é fight em todos os games, não muda porra nenhuma, só os personagens e o ambiente. Verdade, cara, muito bem, muito bem colocado. Dex. Ah, Dex. Tipo, eu como fã de videogames de fight, é tudo a mesma merda. É, não. É. O Yori não dá Hadouken. Escola. Não, cara. A coisa que muda só a sequência. Pra baixo, pra frente, triângulo. Meia lua, triângulo. E essa mania atual de fazer jogos de luta, estilo jogo de fase? Que nem aquele do Naruto, que tu chega pela costa, que tu vai lá na casa. Ei, sim, isso aí é bacana, tá? Não se torna enjoativo. Treino do cara. É, começou com Dragon Ball. No básico, os jogos de fight são muito parecidos. Claro, peraí, eu quero saber uma coisa. Quando tu fala jogos de fight, é aquele que é 2D, Desce. Que tem um cara do lado de lá e um cara daqui. É. Como não muda o ângulo. Não, às vezes muda. Mas pra algum. Pro em Super. Mas eu peço Capcom. Dá pra. Não, cara, esse jogo é muito epilético. Epilético. Esse jogo é totalmente. A Alice foi jogar, a Alice olhou pra ela. Ei, para de jogar. Não, para de jogar, para de jogar. É porque ela tem epilepsia, pô. Ela ia tudo. Ah, tá. A gente falando ali pra Alice. Ela tá ficando frenética jogando. A mina aí. O quê? Não, mas isso daí vai ter que cortar tudo, pô. Achando engraçado. É epilepsia. Não, ela só comentando lá. Vou parar de ficar com essa rir. Ah, bom, continuando. Pois é, cara, esse jogo é totalmente epilético, são muitas cores, é super simplificado o sistema de jogo. Sabe, super. Sabe o que eu gostei? Dá um Y e B só. Eu espero mais, assim, não sei se vai ter. Death Team Fight, cara. Caramba, foi clássico. Muito bom, meu amigo, porque foi. Ele usa golpes. Que é ângulo ali, bicho, meu irmão, não é aquele negócio de 2D que joga o cara pro lado e acabou. Não, cara, é tu montar, dar um giro no ar, jogar o cara no chão, quebrar braço. Tá falando de criatividade, tá falando de criatividade. Não, eu tô falando o contrário agora, porque nesse caso, foi muito bom, bicho. Ele foi tão bom que ele era um Wing Eleven de porrada na época. Cara, porque... Eu tô viciado em feio. Tem que parar de cortar a conversa dos outros, caramba. Gordo. É, cara, deixa a gente tá no assunto. Não, mas a regra. Não tem FC aqui, é o bicho. A regra é ser cortada. É cada um por si, todo mundo por todo mundo. Spartans! What is your profession? Como é que ela volta? É do que edita mesmo? Não, ele é filha da mãe. Ele corta os erros. Não! Eu deixei lá aquele lá. Só aquele. Qual foi ele? Abrindo, tu deixa o abrindo. Eu deixei o abrindo, coloquei eco, coloquei tudo. Tá tudo lá. Falta de criatividade, a gente já falou em quê? Não, mas... Música. Vai continuar em jogos? Jogos. Não, cara, olha. Não, mas... A atividade do nosso podcast, gente, nunca tem... Olha pega só. Pega um assunto na hora, não tem pauta, não tem nada. Olha só. Não, isso é falta de organização, não de criatividade. Mas... Cadê a porra do cronograma? Tu quer cadê uma falta um de... microfone tu pra quer cada uma falta de criatividade que eu tô vendo? Muito jogo de tiro. Até Resident Evil virou tiro, cara. Ah. Resident Evil que era antes era... Era aquele jogo que, cara... Tem historinha, cara, tem historinha. Porra, lê os livros, que é historinha de Resident Evil. Mas, cara... Então, quer fazer tiroteio, joga o jogo. Não, eu sei, porra, mas só que olha só, antigamente Resident Evil, quem jogava? Adultos, tava começando ontem, caras espertos. Tava começando ontem, eu e o Chris, né? É. Começando ali, eu e o Chris, falou. Muito bom. O dois. Até o 3 dá foda, pra levar. Foda. Mas depois... Não. Código Verônica. Código Verônica. Então, Código Verônica. Verônica ainda passou. Tá louco. Que é do 3 pro 4. É. E do 4 diante? Depois, cara. Tiro. Foi. Tiro. Só do atira. Foi perdendo sentido. Foi perdendo graça. Quebra-cabeça. Perdeu. Isso. Mas foi gostei de Resident Evil. É porque tu é burro. Verdade, tu não conseguia zerar. Verônica que é foda pra caralho. É muito bom. Muito aqui. No caso que jogo 3D em PlayStation ou qualquer outro jogo não vai, cara. Pra mim tem que ser. Tipo, olha o Super Metroid. Metroid pra mim tem que ser no 2D, cara. Eu só jogo gente no 2D. É. Porque não, eu vou jogar no DS o Super Metroid e pra mim não é tão legal. Ah, você tá louco? Tô. Tá louco? 2D pra mim. O DS tomou conta do Castlevania? O Super Metroid do Super Nintendo, não, Advance, alguma coisa, Game Boy Advance, é muito bom, cara. Ele é, eles é são. Eu não gosto de jogar de 2D feito aquele, cara. Eu gosto, cara. Só gosto de 2D, 3D, cara. 2D ainda funciona, cara. É porque tu tem mau gosto. 2D, não, porque eu já sou da nova era. Opa! Uegos, onde parar? Que Uegos, caramba! Resident Evil, e aí? Eu estava numa discussão aí Super Metroid. Ah, Super Metroid? É. Eu acho que Metroid e Castlevania, depois que saíram do 2D, fudeu. É sério? Só pode ficar em 2D. Só pode ficar em 2D, cara. Não pode sair disso. Não, porque olha só. Olha aí, ó. Tudo que ficou bom, que eu joguei você com o Rain. Cara, o Rain é muito bom e é 2D ainda, cara. 2D, cara. E é viciante. É muito viciante, cara. Mas o que vocês acharam desse 200... novo console da Nintendo? Mas tem... São 240 fases, cara. Muito bom. Você tá falando do Wii U, Minai? É. Eu ignorei o Armando. Quê? Não. Quê? Tá. What? É esse novo What? Console da Nintendo. Vai ser foda. Eu não gostei. Assim, quando eu vi algumas pessoas jogando. Que heresia! É o Wii U, tá louca? Cara, sei lá, tipo, achei muito estranho. Tomás o controle é um tablet. Sim? Ah, mas porque tu não viu? Pô, a pessoa pode jogar aqui normal. Não, eu já tal, vi isso. Aí ele joga na tela. Eu sei, mas só que joga shuriken? É. É isso mesmo, tem shuriken essa também de Naruto. Imagina tal. Isso, mais Xbox. Ah, eu também. Não, pera, eu sou meio capiado com essas novas tecnologias, gordo. Eu tenho. Mas tem. Mas, por exemplo... Depois da gravação, todo mundo cada... Eu sou capiado com essas tecnologias, porque eu sou um cara meio... É pobre, gordo. Olha, que até o tempo desse ele era o auge da tecnologia. Pois é, ele tinha um DS. Eu tinha. Vai te catar. Não, ele tinha um Nintendo. Da primeira geração. Ele tinha um eu cheguei a ter ele tinha um Nintendo. Controle. E a cara tem que ter tudo isso. Eu cheguei a ter um videogame. Um videogame tipo de alugar mesmo. Lá tinha dois 64, dois PlayStation e um Dreamcast. Eu tive um videogame, pra quem não sabe. Um dia. Então, vai sim, voltando essa nova geração. De catar. Essa jogabilidade nova. Ela é muito baseada no toque, sabe? Tipo, tem o toque, né? Pra mim, das antigas. Só pensa naquilo. Pra mim, ele só pensa em pegar o manche, mas. É. Pra mim, das antigas, eu tenho uma dificuldade em acertar isso. Mas eu acho criativo essas formas como eles estão fazendo a interação homem-máquina agora. Não, agora tá ficando melhor. Agora, tu jogar com controle, joystick 3D. Dá certo, cara. Pra mim não, pelo menos. Como assim não dá certo? Como tipo não? Resident Evil, eu jogo, pertence, cara. Tu nunca vai jogar God of War? Não. Pô, tá como louca? Assim? Tipo, mas tem uns que dá pra jogar, né? Não. É aquele cara épico jogando tênis no Wii e joga pau o controle na televisão. Não. já vi muito isso. E sou muito chegado nisso, então... É, mas mesmo assim a gente sempre joga no meu game. Mas a gente não está debatendo isso. É, esse daí já é o avanço. A gente não está jogando joystick, a gente está no Kinect. Tá, mas temos que ver que cara, é a criatividade, cara. Criatividade. Tanto é que... A gente tá avaliando aqui o nível de criatividade, não quem gosta não, mas sim o nível de criatividade da parada. É verdade. Sempre dá pra dar uma enganada, tipo, dobra aí, cara, dobra aí! Oh! No Kinect dá pra fazer isso. Não, mas joystick. Ah, isso é empolgação. Nunca dava é empolgação, cara. É jogar Super Mario, tu pula achando que ele vai pular. Cara, eu não jogo assim, cara. Eu tô lá, belezinha, dobra pra direita, vai pra direita. É porque ele só fica analógico B. Só. Porque... Ou então analógico X. Olha! Só. Até parece. Só porque eu ganho dela direto. Não, papel. Não. Eu apelo. Ele é noob. Ele é noob, totalmente noob. Então ele não tem criatividade pra golpe. Cara, acabei de perceber que nós temos um data show aqui. Não, menos informações sobre o local, menos informação. Em todo local estamos numa caverna. Eu vou ter que editar pra cacete isso, muito sério. Bem. Tá, livro, cara. Livro. Preciso ler livro, pelo menos, pra gente falar de alguma coisa. Eu tô vendo que isso vai sair do Eduardo Esposo, essa porra. Não, a pergunta é, sangue quente, quem acha que ela é uma merda? Sangue quente. Passa... Não assisti. Passa bem, eu sou lá. Sangue quente, passa bem? Passa bem. O livro? Fechar o olho. Sangue quente. Fechar o olho pra não ler, passa bem. Porra. Cara, deixa eu ver. O livro que eu digo que é bom. Como eu não li livro. É Batalha do Apocalipse? Não, a gente tem que ver livros que são iguais. Iguais. Falta de criatividade que a gente tá avaliando aqui. As Crônicas de Nárnia? Tá louca? É bom. Ah, é livro não. Tá falando de coisa ruim. Não, eu tô falando de coisa boa. Livro ninguém tem conteúdo aqui. Ninguém tem conteúdo pra mais. Temos sim. Temos sim. Vamos para os livros do Eduardo Spohr. Eu li livro de São Cipriano. Alguém mais leu? Não. Tinha, só. Ah, eu li vários livros de Shakespeare, serve? Eu li Sherlock Holmes. Todos são bons. Agatha Christie, só que... Eu também, já li Agatha Christie. E você já... E é dos Rochelle. E... Já leu? Já. Ah, olha, só que eu quero ler os... Desafinoinha aqui, tô lendo. Claro, meia hora pra ler aquilo. Não, mas porque eu não gosto de ficar lendo PDF, eu quero um livro mesmo. Ah, tu quer pegar, né? Tu quer sentir. Ai! Ele imprimiu, ele imprensou o livro. Tá bom. A pergunta é... Vocês estão falando do mesmo podcast? Porque eu fiquei questionando quando a Minai botou. Ah. 5 mais 5 é igual a 55. Oh, 55? Você postou isso uma vez no Facebook. Ai, seu burro! E o que isso tem a ver com criatividade? Desde quando 55? Ela falou que tá no livro do Guia dos Mochileiros. Porra, vou ter 55? Que ler. 55? 55? Tu postou isso, não, cara? Não, seu burro! Esse ano, somando a data do dia da toalha, dava 42, caralho! Enfim, eu chutei faz tempo. Não dia 15 de abril, né? É. 2012? 5 do 5. Ah, 5. Que é 15? Dia 15 de abril. Está vendo? Os nerds têm. Enfim, criatividade. Aí ela falou isso aí, aí eu vou ter que ler o livro pra entender. Que eu não entendi até agora, não entendi isso. Em meio os 3 meses. 25 do 5. O Armando tá. O Hunter tá confuso. 25, muito dia 25 bem. Do 5 25, do 12. Aí dá certo. Que dá 45. Aí dava 42. 42? Caralho! Primeiro era 55, agora é 45. Tá, 42. 42, pô. Tá, enfim. Aí eu e o que tem a ver com 42 nessa história toda? É que porque ela falou. Eu postei. Os fotos... É a resposta para a. Para o mundo, o universo, a vida universo, e tudo mais. É. Aí ela postou essa porra. Essa merda. Descobriu o que isso tem a ver, seu burro. Continua. Que burro. Aí ele, cara, aí no meu livro, o cara não vai saber também. Cara. Aí ele respondeu: eu sou nerd, assisto. Como é que cara, falou? Ele falou? Eu sou nerd. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele disse, eu sou nerd. Eu assisto The Big Bang Theory. Não, eu falei, não ele, gosto. Não assiste. Ele falou isso. Eu não gosto. Aí eu, caralho, Guia do Mochileiro das Galáxias é a Bíblia nerd. É sério. Eu falei que eu não saiu, gosto. Bicho pau, estourou o calo da não total. Gosto, cara. Não, você porque disse que você assistia. Você disse, eu vou procurar no meu Facebook agora. Eu vou procurar agora. Depois. Eu disse que eu não gosto. Tá. A pergunta... Aí o carinha na Anya. A pergunta... Vai me bater agora? Deixa eu o que isso tem a ver com falta de criatividade? Não é questionário, é The Big Bang Theory. Como é que é? Todo mundo assiste. Ele é, ele tem na vida real, mas na série eu acho que ele não. É gay na vida real? É. Eu estava certo. Ele tem os trejeitos na hora que ele tá. Na hora que ele senta no cantinho dele lá. Só falar. Ele cruza a perna dele. Que ele mexe, mas esse corpo. Jeito dele é por causa que ele é todo frescurento mesmo, na série. Agora na vida real, porque ele é gay. Então, assim, ele já tem a facilidade do trabalho dele. Né? Como você viu esse, notou este padrão? Vocês nunca perceberam. Depois que eu percebi que ele era gay na vida real, aí que ele foi prestar atenção. Aí que eu fui prestar atenção e realmente não. Ele tem um ojeitão, cara. Agora vocês querem saber algo que passou despercebido nos olhos de todo mundo? Qual é a ligação entre o Hancock e o The Big Bang Theory? Tudo? No universo? Qual é a ligação? Qual? O Hancock? Hancock, Hancock? E o The Big Bang Theory. Nem Tempo! Os mesmos produtores? Não? Vamos pensar. Cara, tem que ser, veja. Chute, personagem. Personagem? Aquele o porre lá, o aquele não, hindu, o baixinho lá, o Leonard, tá lá? Leonard. Isso. Ele tá no filme. Tá bom. Mas não tem nenhuma ligação, é só o mesmo ator. Não tem ligação nenhuma, caramba. É só o ator. É só o mesmo ator. O mesmo ator não é ligação? É só não. Olha só, é só se fosse pegar o mesmo personagem. Aí, então quer dizer que o Capitão América e o Tosh Humano tem uma ligação incrível. Não gosto de cara. É o mesmo cara. Não gosto de falar ao mesmo tempo que a pessoa tá falando. Calado. Eu gosto de falar quando a pessoa tá falando também. Igual o Deadpool é o mesmo que o Lanterna Verde. É que nem O tema foi prostituído de uma forma. É que nem. Caramba! É que nem tu assistir filme inglês. Que é tudo praticamente um monte de atores, a mesma merda. Não parece mesmo, cara. Tá. Nossa, dá como parecer. Cine Favela brasileiro. Tá. Foi longe essa música, cara. Foi longe essa divagação, que é que o tema passou de repente de falta de criatividade pra o quê mesmo? Quadrinho, depois virou. Ah, cara, virou. Cara, deve estar quase tudo isso, por causa que tá uma voz sobre a outra aí, cara. Foda. Por isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um jeito de arranjar alguma coisa pra captar a voz só de cada um. Um microfone pra cada um. Os últimos 9 podcasts que a gente gravou e atrapalhamos outras pessoas igual. Vai, paramos. Depois dos jogos, qual é outro campo de falta de criatividade que a gente pode explorar? Gibi brasileiro. Não, a gente já falou em HQ no modo geral. O brasileiro já deve ser pior de tudo. Então, Turma da Mônica, como é que vai ser um adolescente? Não, mas tá bem escrito. Eu tenho toda a coleção. É, ele tem, cara, ele queria passar pra mim. Cara, eu não gostei daquela do Mega Man, não. Como assim do Mega Man? Ninguém gostou daquela do Mega Man. É visto nos antigos. Ah, eu também não. Eu sei, ela foi inacabada. Infelizmente a empresa faliu antes de terminar ela. Tá falando da versão brasileira, né? É, a versão brasileira. Ah, uma merda. Mas assim, antigamente tinha essa mania de copiar. Teve versão brasileira do Mega Man? Nossa. Na época do desenho. Teve uma editora que conseguiu. 1800 e bolinha. 800. 1900. Eu sou uma múmia, claro. Existe HQ ainda, né? Claro. É pra vocês terem ideia de quanto é antigo o Mega Man. Ou eu. Olha ela tentando se salvar aí. Caramba. Teve uma empresa brasileira que publicou a história, só que eles tentaram fundir o Mega Man X com o Mega Man normal. O Mega Man X. Eu não sabia que o Mega Man era um pouco. É mesmo, esse gordo um dia virou como pra mim. Como assim, cara? Exatamente. Como assim? Como ele não sabia que o Mega Man... Ele achava que era um moleque com capacete com uma armadura. Não acredite nisso. Sério, cara. Ele soltava uma bomba pelo mando dos braços. É por aí. Ele, o homem de ferro solta pela bomba da bomba. É pra me ramerrar, né? Caralho. Mas tu nunca percebeu que a mão dele some lá pra dentro? Que vira um canhão na mão dele, assim. Cara, eu tô vendo o jogo. O mundo dele isso é normal. Vamos relevar. Ele é uma criança. Eu assistia no SBT. Ele acha que o jogo 3D é melhor. Eu assistia no SBT. Eu gostava do SBT. Um bilhão de anos atrás. Bom, convenhamos. Jogo 3D é melhor, visualmente falando. Visualmente. Os jogos 3D são melhores visualmente. São perfeitos. O que não quer dizer que o jogo seja bom. A jogabilidade. Pra quem jogou o Overpatch. A dificuldade. 2D, forever. É. Quem? Você jogou Rayman, certo? Sim. Você zerou? Cara, eu Cara, é muito difícil, cara. Agora, difícil você mesmo. Também se zerou alguma coisa em 3D. O que você zerou em 3D que você achou fácil? Aquele joguinho do seu celular que eu te passei. Não. Resident Evil, depois que não. Não, cara. Eu zerei Resident Evil 5, Quake 4. PS3. Quake 4, mas é pesado pra caramba, nem uso mais meu computador. Mas os quebra-cabeça. Aquele de carrinho, mano. Que zerou aquele que passou de carro lá. Corrida. Não. Play out. É muito bom. Cara, carro é 3D, é muito bom, cara. Tipo, o que a gente tava jogando, Minai? Eu lembro. O Mario Kart? Mas a gente tava jogando PS3, cara. 3D, mano. Mario Kart não, cara. Era do Sonic. É Sonic All Star. Sonic. Ah, até doido. Mas Sonic All Star muito bom. Tá, PS3. Enfim, tá. Criatividade. Um jogo criativo do Xbox de carro. Criatividade da Eu queria comprar o Need for Speed The Run. Ai, caramba. Criatividade da HQ Brasil. A gente tava falando, caramba. Você não entendeu o que eu tava tentando falar? A gente tem culpa. Criatividade da HQ Brasileira. Voltando ao tema. Porque antigamente tinha essa mania de copiar lá de fora. Aí surgia... Até hoje, né? Até hoje, sim, mas... fogo. Vocês acham que o nosso mercado tem esse problema? Sim. Assim, não evolui por causa disso? Não, eu acho que não dão oportunidade para as pessoas certas. Verdade, simples cara. Isso. É que nem música. Eles não vão dar oportunidade para as pessoas certas de jeito nenhum. Infelizmente, o mainstream brasileiro não é composto por coisa que nós gostamos. Como latino? É. Verdade, cara. Sei. Tipo, um cara como o Eduardo Spohr deu muita sorte de fazer sucesso. Verdade. Realmente, ele não está capacitado. O Yabu, ele só fez sucesso, vamos dizer assim, que ele só fez sucesso aqui porque ele estourou lá fora. Pequena seria lá não é. Princesa do mar, onde é a merda? Princesa passou longe. E é uma merda mesmo, uma merda. Não é tão merda pra criança. Não. Estourar na Austrália e tal. Não, pra criança, como é que eu vou em direção ao cara que fez essa? Eu queria um dia sentar com esse policial fogo, né, e perguntar dele. Quem foi o vilão que abriu a cabeça daquelas três crianças? Porque elas usam um implante de algum animal ali. É uma estrela do mar, é um povo, né? E mais um peixe, eu acho que é assim. Deve ser assim. Tubarão. Tubarão. Tipo, Venom. Simbiose. Que foi aberta a cabeça daquelas crianças, tiraram o cérebro. É e o carinha que fez a Era do Gelo. Ah. Ele é brasileiro. É um brasileiro. Porra. Não. É, mas são casos raros. Porque... Raros e bons. Muito bem, Sérgio. Muito bem, séries. Então, já séries. Séries, a gente já abordou filmes, já abordamos quadrinhos, já abordamos jogos. Cara, não lembro. Não, é falta de criatividade. Falta de criatividade. Uma série que é falta de criatividade. Quem vê aquela série da boa? Lost é falta de criatividade, tá louco? Não, é demais. Não, por causa que eles tiraram de uma história antiga. Tu já viu esse Nerdcast, né? Que eles tiraram de uma história antiga lá de os carinhas que tá indo, chegavam numa ilha. É, New People. É. Não, cara. É. Cara. Mas tudo teve explicação. Não, mas teve uma falta de criatividade muito grande ali. Foi super fechado, a história do Lost foi totalmente fechada. Nada mas ficou não teve sem explicação. Não, teve bastante coisa. Até o final. O que o urso vai fazer lá na. Nunca contaram. Cara, foram as experiências da Dharma. Os mas, ursos. Não, mas não teve explicação cara, pro urso. Teve! Não teve. Não, tá, falaram assim, ah, foi a experiência, mas não mostraram os bichos, não apareceu. Tanto é que no 1, quando o avião cai. Tem um bicho lá que compra, leva a galera pra árvore e nunca apareceu. Eles não explicaram quase nada ali, cara. Quase nada mesmo. Acho justo, quer dizer. Acho que deveria ter uma temporada só pra explicar, mas já acabou, né, aquela merda? Outro, eu vejo mas enfim, acabou num bom momento, não estragou a série. Não, de como acordo. Estragou Heroes. Eu vejo cara, assim. Cara, Heroes foi a decepção de todo mundo. Aquele já vi que tá tudo, cara, pra ser foda. Tinha poderes. É. Era o Hiro Nakanomi, Nakanomi não? Toshiba. Enfim. Parece um Psyche, então. Ele foi amarrar sushi e sashimi. Eu achava muito legal. Achava muito legal daquele que tentava voar. A primeira temporada foi ótima. Foi ótimo. A segunda... Passa. A terceira cagou tudo. Acabou. Foi cancelado. Tá assistindo a primeira temporada. É igual, assim, desculpa acrescentar isso no Infinito Oi, mas foi todo mundo odeio o Chris, cara. Foi okay. Bem no final. Okay. O Julius morreu, meu amigo. Acabou a história e ninguém mais quis assistir. O Julius? nem com a é porque acaba, todo mundo odeia o Chris num dia que eles estão tipo numa lanchonete, não, não. Né? Isso foi a versão brasileira. Ah, é? Porque no americano o Julius morre atropelado. Sério? Morre atropelado. Sério? Não, mas foi parado de gravar. Não, não filmaram isso. Filmaram? Como assim? Eu li na Wikipédia. O Julius morre. Nossa, que foi de informação. Mas, cara, mas o Chris tava na história original, ele morre de culpa. Não. Atropelado. Ele morre. Não, ele faz fazendo uma cirurgia. Ele morre atropelado. O Chris original. A mãe dele, como é a mãe do... Segundo a Wikipedia. Ela passa a história pra frente triste. O Chris, depois que passou na... Não passa, né, no vestibular. Aquele cara que tá sentado lá nesse episódio final, que eles estão na lanchonete lá, que vão fazer avaliação, se ele passou na... Como é na EJA, né? Se ele passou na EJA ou não. Aí aquele cara que tá sentado, que leva ele pra ser famoso, mas ficou cagado. A galera não quis mais, falaram não. Acabou, nós não queremos assistir. É galera, mesmo? Foi. Porque até onde eu soube teve só 4 temporadas, né? Aí acabou no momento porque morria o pai do Chris. No ano seguinte. E foi que... Não, morria o pai do Chris, e aí é quando ele começava a carreira dele de humorista. Pois aí é. não se encaixava mais no que ele queria. Exato. Passar no Todo Mundo Odeia o Chris, aí acabou. Ficou uma merda, cara. Quando o Julius morreu, a galera falou, não serve mais. Aí a galera acabou. Pois é, mas realmente o pai dele morre. Isso é falta de criatividade, quer cagar com a história. Não, mas, mas realmente aconteceu isso. Mas é a história do Chris Rock. É a história dele. História verídica. É benérica, como diz o cara da uma história exagerada, mas é a história dele. Dex Foundation, por assim dizer. Mas... Porque, cara, quem não gosta da Rochelle e do Julius? Foda-se o Chris, mas a Rochelle e o Julius. O Julius, cara. Eu sou mais o Chris. É o meu herói. Tô olhando pro Julius, eu sou lembrado da Trelbos. Tô olhando. Latrel, tinha dinheiro, cara. Era Latrel pra mim. Até olhar, quando eu tô assistindo o Smash Menor, Latrel, cara, vai salvar. É Latrel. Vai salvar o Rambo. Olha. Eu me lembro que quando saiu o Crepúsculo, veio uma... Oi? Veio uma sequência. O quê? É, deixa eu explicar. Deixa eu me defender. Não veio uma vídeo. Não. Abaixa esse pau. O fato é o seguinte. Quando saiu... Que é abaixa esse pau? Quando saiu o Crepúsculo... Vai ficar em looping. Quando saiu o Crepúsculo... Veio uma série de... Uma sequência de séries desgraçadas sobre vampiro viado, que... Viado, que... Apaixonado com... Diário do Vampiro? Por aí. Ah, saiu... Você acha que isso... Essa merda. O bom é também que nos anos 2000, quando saiu o Harry Potter, saiu quase tudo sobre bruxo, mano, depois. É. Só saiu bruxo. Tanto a é modinha que, é zumbi. Que quando saiu em japonês o... Como é o nome daquele lá que é romântico, que é... Que é um professor pequenininho, 10 anos, que é azul. Neguima. Neguima. Ai, cara. Não, não tem falta de criatividade nenhuma. Não tô falando de falta de criatividade. Mas foi lançado ao mesmo tempo. Foi lançado ao mesmo tempo. Tanto é que o pessoal pegou e disse, é baseado por causa do... Neguima é antigo pra caramba. É. Neguima antigo pra caramba. Foi lançado o anime. Eles disseram, só saiu por causa do Harry Potter. Fizeram uma remasterização agora. Mas calcule, os fãs de Harry Potter, crianças... Harry Potter. A minha pronúncia tá uma merda. Harry Potter, vai. Os fãs de Harry Potter. Os fãs de Harry Potter. Harry Potter, caralho. Olha pra tia. Harry. Essa moto aqui te lembra alguma coisa? Fale Larry. Agora fale. Não, ele falou Larry. Larry. Sou do Harry Potter. Vai, deixa eu ver aquela porra do Hogwarts. Enfim, ele... Os fãs daquela porra. Tudo bando de curumizinho, de cunhetã, de moleque com leite, que tomaram leite com pera, querendo comparar com o Neguima. E ainda diz que tem foto de criatividade. Não, mas 40 personagens diferentes, pra mim não é foto de criatividade nenhuma, cara. Ai, cara, 40 personagens. Mas a ideia dele foi boa, cara, do Harry Potter. Os fãs cresceram junto com o filme. What the hell? What the hell, cara. Mas Neguima tem 40 personagens. E um diferente da outra. Não tem como ser falta de criatividade, cara. Sério. A gente não tem como tirar a importância de Harry Potter na literatura infantil. Mas não tem como comparar duas obras tão diferentes. Quer ver falta de criatividade? Voltando pros animes. Death Note, o anime, foi foda. Agora o filme. Não. Isso é falta de direção, cara. O Bang Bang do L é uma merda. Isso é falta de direção, cara. Isso é falta de direção. Não é falta de criatividade. Um mau diretor caga o filme. Deviam ter colocado. Esse cara tá apelando. Deixa eu falar. Deviam ter colocado o Tim Burton pra fazer o filme do Death Note, cara. Aí sim ia ser bom. Primeiro que a esposa dele ia ser a Missa, que ele sempre mete a mulher dele nos filmes. Não, ela ia ser outra. E seria a mãe do... Não é a doutora Raito? É. Então ela seria a mãe do Raito. O Johnny Depp seria o Ryoko. Com certeza. Porque sempre tem, cara. Johnny Depp é a mulher do cara. Mas enfim, se fosse feito pelo Tim Burton, eu acho que ia ser muito bom. Vamos lançar agora a versão americana dessa porra? Eu não vou nem ver. Versão americana de quê? Eu vou ver de Death Note. Vai ter a versão inglesa aí, dirigida por Tim Burton ainda. Beleza. Cara, pode ser interessante. Acho justo. Vou pausar. Tentar uma coisa sobre Naruto. Não assiste, cara, o One Piece. Ai, de catar. Tá. Pô, mas não precisa assistir. Cala a boca, gorda! É inútil mesmo. Não. Só porque todo mundo assiste Naruto, eu gosto de Naruto. Ah, de ferrado, não tem nada a ver. Todo mundo assiste One Piece. Nem todo mundo tem que estar. Então porque ele tá no topo da lista, meu irmão, vocês nem querem assistir. Sério, cara, todo mundo assiste One Piece aqui no Brasil? É inútil mesmo falar que One Piece é uma merda. Mas é, perto do Naruto é. Eu vou pausar. Não. Deixa, vamos ver onde isso acaba. Continua aqui, esse cara é inútil, não sabe o que gosta. Não. Pra mim, vocês gostam. Acabou. É, galera. Eu encostei a cabeça aqui. Divagamos um pouco sobre falta de criatividade. Agora vem o inútil falar pra mim que One Piece é uma merda, você nem assiste. Cara, eu assisto o Naruto, One Piece, Bleach, todas as merdas do dia de One Piece é melhor. Naruto. Cagada? Quer saber de cagada? Quer saber de estragar? O final do Bleach foi uma merda. Não, mas o final ainda não acabou. Fechou o arco, acabou. Final entre aspas. Foi uma merda, cara, cagou todo. Eu só tenho uma coisa a dizer, o Goku mata esses caras tudinho. E o... Não, o Chuck Norris mata todo Chuck mundo. Chuck Norris. Tá entendendo a dedada que eu não... É, galera. Então, é, né? Estamos sentindo criatividade até pra finalizar essa porra. Cadê acabou, a pergunta? Pronto, tchau. Cadê a pergunta? A pergunta, não consigo nem pensar na pergunta foda. Quanto mais foda. Ele devia fazer a pergunta. O que faltou? Qual foi algo que a gente não mencionou que faltou de perceber? É, que foi... Algo que devia ser crucial que vocês perceberam. É, tudo. Uma falta tudo de... que nós fizemos totalmente do assunto. Uma falta de criatividade fodida. Além desse podcast. Chuck Norris para uma motosserra na mão, cara. Isso vai além da... Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta para cada um de vocês. Se vocês fossem lançar um livro sobre vampiros gays, qual seria o título dessa porra? Crepúsculo. Armando o filme. Crepúsculo. Como é que é? Armando. Não ia ser Crepúsculo, ia ser Pôr do Sol. Que é mais interessante. Alvorada. Sol. Tá melhorando, né? Sol da minha noite. Não, isso daí é um livro da série Crepúsculo. Isso é a música do de Saru. Sangue e Viadagem. Talvez. Ao Beck. Vai te catar. A história por trás dos panos. Enfim. Visitem o site, visitem o blog. O quê? Nos vemos na próxima edição. Se é que vai ter alguma próxima depois dessa. Na próxima.